Já chega com seu blá blá blá, ah, só pra agitar. Conheço muitos como você. Só quer aparecer. A luta é pra quem sabe fazer. É só pra dar um rolê. Se toca e deixa o tempo mostrar. Olha só o dread, o preto que tá na pele. Olha só, segue a levada que escurece. Negue, negue, mas não consegue. Vive misturado junto com os pés de breca. Então não serve, não cresce, embranquece. Sempre limitada com os papos que enfraquece. Veste estilo preto só pra fazer charme. Preta exótica, afropate. Parte a mulherada que acredita. Mate o pensamento feminista. Fase que não acaba, só limita. Bate na mesma tecla da mentira. Na luta que veio de muitas, foi nisso que sonhei. Não parei, tentei, formei. Falei, escutei, rap é o som que acreditei. Já chega com seu blá blá blá, só pra agitar. Conheço muitos como você. Só quer aparecer. A luta é pra quem sabe fazer. É só pra dar um rolê. Se toca e deixa o tempo mostrar. Já chega com seu blá. Cheque o flow, cheque o dread, cheque o som, cheque. Mas eu sei quem sou, click, clack. Fim do jogo só pra quem jogou. Vai, fala, mente, escreve, sai. Desmerece, esquece, diz que jamais. X, X, Malcolm, tanto faz. Mas a verdade é daqui pra trás. Ei, ei, tempo é sem volta. Tempo mostra que tempo é foda. Mostra toda pose mentirosa. Que na contradição aqui tem sempre um que cobra. Ora, mas como é que não cobra? Verme que não serve aqui nem passe nem cola. Mostra minha alma na caneta. E não é por acaso que aqui a tinta é preta. Já chega com seu blá blá blá, ah, só pra agitar. Conheço muitos como você. Mostra cara, fala, se mascara. Não disfarça, vem mesmo, relata. Faz voltar pra avançar, marca a palavra, acha. Foi pra ver, pra conhecer, conquista ter, preto saber, diz. Pesquisando cada vez pra aprender. Pro batuque do som, de ambê, absorver, postura, malê. Pra vingar, plantar, baobá, crestar, cultivar de lá. Criou pra cá, Mucuale, Saure, aie. Bem escuro, como o ébano. A política do vodu. Sem tu, vem só negro. Todo tempo mesmo. Já chega com...